próximo paralelo, aqui é necessário trazer um número de ônibus para terminar todo. Mike Juliette Romeo, coordenando com a torre na frequência 1895. Grado, Romeo. Gol 1328, desça para 2000 pés, ajuste no 013. Descendo para 2000 pés, 1328. Salvador, muito boa tarde, papapapá, Mike Juliette Romeo. Mike Juliette Romeo, prossiga? O Mike Juliette Romeo, senhora, está agora na vertical da paralela, passou para a equipe do Açu e solicita a permanência em sobrevoo no máximo 500 AGL, permanente na sua, só que em paralela. Sim, mandei minha escuta permanente, Juliette Romeo. Grato, Romeo. Rono 328, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, Rono 322. E o hotel Charlie baixado e travado? Baixado e travado, esse hotel Charlie. Escuta, Charlie, autorizado pouso pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-2-0 graus no zero nós. Eu informo um helicóptero mantendo 500 pés à sua direita, não vai ter frio com a sua aproximação, filho. Ok, autorizado pouso, escuta, Charlie. Mas, Juliette, o meu na escuta? Na escuta, Tony. Vamos visual com a aeronave na final da 1-0. Afirme já superado. Sim. Papá, Oscar, Foxtrot, Foxtrot, autorizado direto destino, ascensão a 3.500 pés. Direto destino, 3.500 pés, grato. Papá, Oscar, Foxtrot, Foxtrot, confirme a rota que foi preenchida no plano de voo. Após Sierra Novena, Charlie Lima, DCT Bragança. Gente, papá, Oscar, Foxtrot, Foxtrot. Faz essa pose da mesma linha, mantém pistão no zero. After lane to request on final, clear to line up and wait, 1-0. Papa Tango Eco Zulu November, na escuta do controle? Papa Tango Eco Zulu November, serviço radar terminado, 57 milhas sudoeste do VOE Salvador, mantém o nível de voo 065 chamileus na frequência 120.1. Solo. Via Juliette, portão 10. Portão 10. Solo Web 672, Zono, formação Mike. Sua direita, Solo 1289, Escapel, Charlie. Web Juliette Romeo, na escuta? Na escuta, Tony. Poderia se afastar 0,5 milhas da final da 1-0? Tem uma aeronave agora ingressando em Duna. Se autorizado, permanece à direita, a sul do shopping, ainda a baixa altitude para não interferência, vai permanecer na sua escuta. Sim, mas de preferência seria melhor se afastar 5 milhas da final da 1-0 e depois retorna, ok? Ok, grato. Busca até o Charlie. Busca até o Charlie, táxi de alta, reporte no taxi aí, Juliette. E alfa, reportarão com a Juliette, busca até o Charlie. Salvador. Bom dia, Golo 328, a 2 milhas do céu. Golo 328, que negar no 013, continua a aproximação, cheque da minha esposa, guarda de pista livre. Informa um helicóptero à sua direita, modelo 500 pés, não identifica a sua aproximação, ok? 78. Zulu, prossiga. Ali é autorizado o ingresso via Juliette, contornar o pátio principal, reporte na Lima. Autorizado o táxi, Juliette, reporte na Lima, o Hospital Charles. Azul 4089, pronto para cópia. Azul 4089, Salvador Vitória, autorizado livre de voo 360, decoda 10, primeira curva direita, perfil a saída da El, Leida, após Leida, voa direto, posição Hilde, onde intercepta a rota por risco 50. 5122 é o transponder, o controle 120.8, azul 4089. Salvador Departure, good morning, good afternoon, WebJet 6741. Web 6721, Skolki 5132. WebJet 6741. Autorizado livre de voo 330 via Upper Zulu 19. Decola 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Momo Transição Proti 5132 no transponder, o controle 120.8, objeto 6721. N330 para Fortaleza via Upper Zulu 19. Decolada 10, curva à esquerda, Momo Proti, transponder 5132, UEB 6721. Confirma a transição copiada? Copiada, por gentileza. Momo, transom, frotismo, confirma? Correto, 04 portão, reposto quando pronto para acionamento do spec. A chama pronto, obrigado. Salvador, boa tarde, o 5447 da FIP, informação Mike para barreira, todos disponíveis a cópia. Informação em curso a Mike, se já estiver pronto para a cópia, a gente paga agora, barreiras 200, 200. Tá pronto. FIP 5447, Salvador, barreiras, autorizado em 200. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Terceira saída Momo, após Momo, direto barreiras. 5150 no transponder, o controle opera em 120.8, o trip 5447. 5447 no 200 para barreiras, decola da 10, primeira curva à esquerda. Saída Momo, após a posição Momo, autorizado direto barreiras, alocado 5150, 20.8, controle Salvador. Cotejamento correto, posição é remota, coordenado, pato 3, quase de frente ao andar dos Correios. Reposto quando pronto, o trip 5447, fracionamento pushback. Está correto, reportarei 5447. 4089, aguarde para o pushback. Aguardando, 4089. Afirmativo, sobremodulado, confirmando o Golo 754, chamou para a cópia Campina Grande. Que a gente aguarde cópia, informação em curso a Mike. Afirmativo, tem condições de iniciar o táxi imediato? Agilizando a reporta na Lima, Juliette Bravo Delta. Whisky Hotel Charlie, táxi via Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre, 10895. Na Quebec, tá com Quebec, mas tem a posição chama a torre. Vou solicitar do PAC 4. Fica brava, aguarde. Pô, não tem 28, lembrou. Bruno 328, táxi de Alfa, reporta no táxi 6 Juliette. De Alfa, reporta no táxi Juliette, boa, não quero dizer. Luiz, que é o Charlie, é o solo? Ai, Charlie. Confirme o fato destino, 4 ou 5? É, tá confirmado. Você tá perfeito, você tá perfeito. E a gente aqui foi informado o fato 4. Gente, vai. Então prossegue via Lima, Mike, Quebec. Tem conhecimento do aeródromo? Eu aguardando apenas a autorização da torre, porém não vai cruzar a pista não. Para o passo 4 vai ter que fazer o ingresso via pista. Aguardando a autorização da torre na Taxi Quebec. Sim, tá. Juliette Bravo Delta, segue o tráfego à frente na Quebec 8895, Juliette Bravo Delta. Estação chegada a Mari, desça para NIP de voo 050, ajuste 1093. Tá, Azul 4089, o Charlie 410 já passou a retaguarda, 09 é o portão, cozinha essa equipe de solo e aposta para o táxi, 409 da Azul. Uno 328 via Juliette, 05 ao portão. Autorizado via Juliette, 05, bom cada dia. Uno 754, pronto para cópia. Uno 754, Salvador, Campina Grande, autorizado nível de voo 390, decola da 10, primeira curva à esquerda. Descida e saída Puca, transição Zipá. A rota é Pesulo 10, 5134, transponde o controle 120, décima 8, Uno 754. Confirme o nível e a rota, por gentileza. Correto, 08 ao portão. Faça um check no equipamento rádio. Densidade um pouco baixa. Reporte quando pronto para acionamento pushback, com 754. Zero meia Aracaju, formação em curso é a Mike. Número 2 para cópia, 230. Número 3, 7393, Mike confere, quadricópia, 340 Galeão. Papa Romeu, Romeu Oscar Bravo, confirmando o pato que se encontra, é o 3. 9 Foster 2583, cleared, Federal 1-0, Indy 1-0 degrees, 1-3 knots. Clear landing, Brazilian Foster 5-3, confirm wind. 1-0 degrees, 1-3 knots. Que a Índia é com o Índio, é o ponto de, da Cia Aeroporto, não é isso? 4-1, Recife, 125.1. Contact Recife, center, 125.1, 6741, thank you. Recorde levando pista. A gente vai ingressar na pista, agora o 07, para ingressar na 4-4. Tenta de Lívia. Afirma? Paralela, vai permanecer sobre o Pernambuco. Próximo a região de Guatemi. Salvador, comprou a norte. Altitude 500 pés, 0165 no transponder. O controle 120.8, Romeu Oscar Bravo. 500 AGL na sua escuta, graças, Romeu. Eu tenho acho que azul. Porta lá, azul. Altitude confirmando. Primativo 01 com a bordo. Quando pronto para decolar, chama a torre 10895. Para o táxi web 6721, a bordo 53, autonomia 59, alternativa. 53 a bordo, Recife alternado, confirme apenas a autonomia. 5 horas e 9 minutos. Primativo via Índia até o ponto espera, no ponto espera quando pronto, dá no zero, chama a torre 10895, altímetro 10 no 3, 67, usina da web. 10, 13 ajustado, vai ingressar Índia, ponto espera, torre 1895, obrigado, até um bom dia. Para o táxi azul 4019, POB 113, 3 horas de autonomia, operando Galeão. Desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 3. 050-113, Oxa Nero 6141. 0-3, táxi via 41 Índia, 0-0, torre de 895, azul 4089, obrigado, boa tarde. Voo no 606, pronto para cópia. No 606, Salvador, Aracaju, autorizado nível de voo 230, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída Pucajama, Poijama, direto Aracaju. Já coordenado com o controle de Salvador e o centro Recife. 5133 é o transponder, o controle 120, décimo 8, o gol 1806. Aproximação. Ok, aproximação, via. Papapá, Oscar, Foxtrot, Foxtrot, confio estimado de pouso. Stand by, structure to taxi. Clear, first to right, Brazilian Force 2583, stand by for taxi instructions. 1924, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. Torre, 118.95, confere o voo 1924. 118.95. 118.95. Ok. Report, holding point, X-ray Delta 2583. Web 6721, vento 120 graus, 149, autorizado a linha de colapso no zero. Autorizado a decolagem, 6721. Torre, o hotel Oscar Zulu está no seu través norte para o parte 3, quando autorizado. Tático Zulu, cruza o campo sobre a cabeceira 10, sobre a cabeceira 10, reporta no cruzamento. Reportará sobre a cabeceira 10. Afirmo, cruzamento sobre a cabeceira 10 e aguarda para aproximar a parte 3, agilizando o cruzamento. Zulu, ciente, vai agilizar. Por isso, intercepta para Zulu, para Zulu 10. Curva direita após a decolagem, 136, 1208, 3, 193. Leve, eu acho que a Bravo aguardando, mantém a escuta aguardando. Plan 3206, número 2 para Copa Fortaleza, novembro, informação em curso agora. Plan 319301 é o portão, puxa de imediato. Afirmo. Está livre, reportar. Livre, posicionar, reportar o taxi, posição 1393. Victor Mike Quebec, pronto para cópia. Victor Mike Quebec, Salvador, Cairu, autorizado 1000 pés, decola da 17, primeira curva à direita. Corredor Axé, 0161 no transponder, o controle em 120.8. 08. Leve 6721, boa tarde, constatada na decolagem, submantenha 330, saída mão. Questão livre 330, 6721, possibilidade para o desfrutir. Leve 6721, aguarde coordenação. Guardando coordenação, 6721. Vitor Mike Quebec, direcionar, reportar. Primeira curva esquerda, precisa saída Momo, transição Frotti. 5154 no transponder, o controle 120, décima 8, tá 32 no meia. Apenas confirmando o perfil de saída, Momo, Cogbo, após Frotti. Momo, Cogbo, após Frotti. Correto, repostando pronto, fracionamento e pushback, tá 32 no meia. Salvador, eu sou o CN2583, sua informação vai estacionar no pátio da autoridade da base, ok? Ok, estou ciente, estimado táxi, após a decolagem da aeronave do INE, ok? Ciente, 2583. Quando pronto, chama 2895 e altímetro 1013, gol 1806. 219, gol 1924. Ponte Cabral, sua formação estimada de 1 minuto, ecológico. Tá bom. Autorizado ataque, você pode ponto de espera da ótica, Vitor Macbeck. Lula 924, táxi de Alfa, reporte Enzo, táxi Wii, Juliette. Alfa, reportar Enzo, da Juliette, com 924. 133, décima 95. Autorizado alinhar, ida, colapso, 37, Vitor Mike Quebec, vento 1900 graus, 149. Mantenha o perfil de saída. 7. O Saira 2583, autorizado taxiamento via pista, reporta pista no 028 livre. Reportarada 583. O meu Oscar Bravo, vento 1 no 0 graus, 1-2 nós, autorizado a colar com proa norte, evitando sobrevoo de aeronave no solo. Reporta fora do solo contra o aéreo. Azul 4089, decolado 222, controle 120, décima 8. 208, azul 4089, obrigado. Tipo 3193, o altímetro confere 1-0-1-3, táxi via Índia até o ponto de espera da pista no 0. Quando pronto, no ponto de espera chama 2-8-9-5. Bom voo. Obrigado, bom trabalho via Indy para a espera da 1-0-1-9-5-4-3-9-9. 208, Vitor Mike Beck. Bravo, decolado de 2-3, controle 1-2-0-8. Bravo. Vete a sanar meta, voo 1-9-7-5-4, portão 8. Zona 754, aguarda, por gentileza. Pode acionar na posição e posterior para o chefe, 758, 754. Acionamento é critério, o Zona 754 na posição. Alfa, antes da Juliette, igual ao 1924. Permissivo, igual ao 1924, após a passagem do bang da companhia que se dirigiu ao ponto de espera, tem livre ingresso via Juliette até a posição 09. Após o bang da companhia, prossegue para o Juliette 09, voo no 924. No 4 anos. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, tráfego 3 horas, 8 milhas, mantendo 1 no mil pés na proa da rotatória. Juliette, Romeu Oscar Bravo. Papá Romeu Índia November Alpha, tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo noroeste, mantendo 500 pés. Índia November Alpha, vai ficar atento com o tráfego. Autorizado Salvador, Papatango, Vitor, Mike, Quebec, de colônia, se escuta. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, mantém-se condições visuais no meu pé, corredor Axé. Reposta 2-0 milhas, afastado de Salvador. Visual Axé, reposta 2-0 milhas, afastado de Salvador, Vitor, Mike, Quebec. Salvador, 641, pode voar Duna? 447. Hoje funcionamento, 32, no meio, 2. Portão 02, do pátio principal? Positivo, positivo. Gente, aguarda o TAM 32 no meio. TAM 393 após aeronave na final, ali mantém, cabeceira no zero. Zero, após a linha mantém, 3-9-7. Tráfego 1 hora, 4.5 milhas, mantendo 500 pés, fazendo sobrevoo na paralela. Gente, que é 10, porém não visual, como? pois o complexo de estacionamento tem livre pushback no 08, quase antes que se solda em Flérgo, 754. Após o estacionamento da aeronave, faltou 9, já com certeza, então o turista aqui ficou com o complexo. E o Gol 967. O Gol no 06 na escuta do solo? 6, tem condições de taxar por fora da frente, libera o posto no setor do pátio. Afirmativo, estamos coordenando junto aqui a torre, temos um bang da boa sua cauda que está impedindo seu pushback. Já foi solicitado a torre para ele taxar um pouco mais à frente. Então, 3206, aguarde para o push. Já temos a TR da Trip no Patrício finalizando. Senão vai para atrair o tráfego. Então, 3206, estimada aí de no máximo 5 minutos. Para o táxi, o Trip 5447, o terminal de cargas, POB 72, 3 horas e 40 para alternar Brasília. Afirmativo, Trip 5447, autorizado o táxi em frente, Índia, no ponto de espera chama torre 108, meia dúzia, corrigindo 108, 95, a frequência torre. O altímetro marca agora 10, 13. 13 em frente na Índia, 1895, a torre, muito obrigado, uma boa semana. Igualmente, bom voo. Sané 6141, completo final do procedimento, chame torre na frequência 118.95. 1895, muito obrigado. Solo Salvador, Tan 3223, vibrando na escuta. Tan 3283, táxi via Alfa, reportando o táxi 6 Juliette, táxi lento, por gentileza. Alfa, reportar antes da Juliette com táxi lento, Tan 3283. Oi Salvador, muito boa tarde, o Chanero 6141, 2 milhas no externo. 6141, boa tarde, continua a aproximação, informarei de estar livre. Continua a aproximação, esperando a pista livre, 6141. Boa noite, 06, Lima tem, cabeceira no zero. Tan 393, decolado dos 29, controle 120, décima 8. 208, bom dia. November Alpha está desalcando o campo na rotatória. De November Alpha para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, décima 95. 11895, Índia, November Alpha. Controle, Tan 3193. Tan 3193, contato radar submantenha 340, saída da EL. Da EL 340. Após Juliette 03, Tan 3283. Gol no 754, haveria condições de agilizar o táxi até o ponto de espera, por gentileza? Sim, ó. Muito grato. Beleza. Torre Salvador, Índia, November Alpha, tá 5 milhas. Fora da 17. Autorizado final no 7, formarei pista, eixo livre, em número 9. Cliente autorizado no 7, o Índia November Alpha. Obrigado, boa tarde. 120 graus, 149, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso, 6149.